hoje relembrando, foguei vocês, peguei vocês. Vocês iam achar que eu ia cantar a música do menino lá, né? Que era o do Edson Farias. Erraram bonito. Vamos cantar a original. Ó, eu me atrapalho tudo. Do zero. Eu me lembro aquele dia que você apareceu com um sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu. Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz. E agora você diz não me querer. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito você querer por todos contra mim. O que passa em nossa casa, você sai a comentar. Ô, fofoca maldita, chega até falar mentiras pra poder me incriminar. Diz que eu não lhe dou nada, vê se pode, esquecendo de lembrar que o meu nome eu lhe dei, fazendo todos respeitar. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito você querer por todos contra mim. Mas eu sou bastante forte, me coloco em meu lugar. Minha personalidade ninguém pode abalar. Você vive de passeios pra fazer raiva em mim. E eu não ligo porque já não me importa, eu penso é assim. Mas sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito você querer por todos contra mim. Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades